A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Não tem como negar que os jogos eletrônicos fizeram parte integral das infâncias e adolescências ali nos anos 80 e 90, servindo como um analgésico para a dura vida e um péssimo quadro sociopolítico-econômico que era muito pertinente ali naquele tempo. Então nos entregávamos ao mundo de pouquíssimos bits, passando várias horas em frente a um videogame, geralmente ali dividido entre 60 moleques, né? E que esperava ali uma eternidade até que chegasse a sua vez, que realmente era um perrengue master. Se você não fosse um cara muito bom no videogame ali, você estivesse disputando, você apanhava, né, Walter? Até chegar a vez, cara, era meio cruel. Era muito moleque pra pouco videogame, né? E rolavam umas brigas, né? Ah, agora é minha vez, era uma bosta, cara. E a gente já falou aqui nesse podcast que sobre vários assuntos do universo dos jogos eletrônicos, né? Já falamos de Atari, Street Fighter, entre outros. Mas isso parece ser uma fonte inesgotável de histórias sobre o entretenimento e também sobre o vexame. Então vamos, nesta edição, falar sobre outra instituição do passado que traz tantas lembranças hoje, né, Walter? Estamos falando dos arcades, ou para quem gosta de chamar de fliperama. Primeiro vamos falar aqui, a gente ficou uma semana fora do ar. Cara, essa situação do sub-40 é cruel, né? É terrível. Alexandre passou por uma cirurgia, nem vou falar o que, que ele andou mexendo. Foi uma cirurgia estética, Alexandre? Digamos que não, mas talvez sim, enfim. É lá embaixo que ele mexeu. Então, o boom, Alexandre, dos arcades se deu aqui no Brasil ali no início dos anos 80, quando começou a brotar nas cidades brasileiras casas de jogos que disponibilizavam ali aos jovens fantásticos games que nos fariam gastar tempo e dinheiro, né, em jogos como Shinobi, Street Fighter, Mortal Kombat e tantos outros, né, Alexandre? Até Pac-Man tinha lá, né, Pac-Man, cara? Pac-Man também. Pac-Man começou realmente nos arcades, né? Mas eu acho que os grandes hits foram mesmo Street Fighter e Mortal Kombat, né, cara? O molecada pirava mesmo. É verdade, enlouquecia. Já não era no começo ali nos anos 80. Já bem mais lá pra frente. Mas no final dessa mesma década. Hoje em dia, pouco se vai em casas de jogos. A galera joga mais em casa, né? Eu acho que talvez naqueles espaços grandões de shoppings ainda existam, né? Cara, antes de gravar esse episódio, eu fui num desses espaços. Foi lá. Naquele da Disney. Tá. Como é que chama mesmo? Não sei, mas eu sei que lá, existe. Tem o Mickey. Cara, aquilo tá reduzido a pó, porque não tem mais. Os flippers foram reduzidíssimos. Os arcades, quase nada agora. O que reina ali são os guitar play, os, como é que chama? Guitar bands. Aquela maquininha estúpida que pra fica dançar sempre... Exato. Como um mongoloide. Aquilo é uma bosta. Eu tenho uma raiva daquilo, cara. Umas motos, tá? O arcade mesmo rola. E você falou dos flippers. Há um tempo atrás eu fui dar uma pesquisada. Acho bacana a ideia de ter um daqueles na sala de casa, né, cara? Mas ainda custa uma pequena fortuna, assim. Eu vi um, nem me lembro qual exatamente era, mas custava algo em torno de 17 mil pratas, então... 17 mil, cara, um fliperama. Tudo bacanão. Isso? É uma bala. Daqui a pouco a gente vai falar de uma alternativa pra isso. Uma alternativa muito mais barata pra isso. E o louco que existia um mercado de fichas, né, cara? Porque era uma loucura, porque a gente era meio que Durango... E o que a gente fazia? A gente tinha que juntar moedas todas pra estar comprando ficha. Esquecemos de falar aqui, hoje em dia você geralmente é um cartão ou coloca esse crédito na máquina pelo celular ou por cartão de crédito. Na época, era na ficha. Na ficha. Como se fosse fichas telefônicas. Fichas, né? Telefônicas, exatamente. Você ia lá, comprava a ficha da Taito e enfiava a máquina dentro. Mas só que tinha alternativas, né, Alexandre? Alternativas que eram dar umas falsificadas nas fichas, né? O molecada fazia muito isso. Eu me lembro de um modo de falsificação Primeiro você dava uma volta ali nas ruas do bairro, saca aquele chumbo que se coloca nas rodas pra balancear os pneus? Sim, acho que é uma balancinha, né? Alguma coisa assim. Mas acho que o metal é estanho, alguma coisa nesse sentido. A molecada ia com uma faca ou com uma chave de fenda, arrancava aquilo... Dos carros, pra... forjar. Derreter e forjar. É, as moedas de flip. Era um tinha um maluco que estudava comigo, o Davi. O Davi é aquele típico cara que você tava com 12 anos na sexta série e o Davi devia ter 17, essa manja. Ele era esse típico ser. Repetente, boy. Exatamente. Cara, eu rezava pra eu não ser um loser desse. Eu ficava pensando, caralho, meu Deus. E o Davi era todo errado, cara. E o que ele fazia com um formão e uma marreta... Ele transformava fichas telefônicas em fichas de flipper e de arcades. Tava sempre lá jogando, cara. Ele comprava ficha telefônica? Daí também não sei. Mas ficha telefônica era algo muito barato também, né, Walter? Era mais muito, barato que a ficha. Muito mais barato que as fichas dos flippers e arcades. Só que era numa chimboca num boteco que tinha perto da escola. E, obviamente, na hora que o dono do bar ia lá e abria, né, ele começou a ver que aquilo tava meio que estranho, né, cara? Cheio de muita ficha da Telesp lá dentro. Muita DDD lá, ficha de DDD. Enfim, aí o que que o... Eu nem me lembro o nome do senhor, mas ele botou um moleque pra ficar tomando conta, que só ficar olhando pra ver qual é a ficha que você vai colocar. Então, tinha um guarda-fichas lá, cara. Você falou em ficha telefônica. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Na escola... A gente desenvolveu um sistema que a gente conseguia abrir com clipes de papel. Os orelhões. Não eram aqueles orelhões parrudos de metal que ficam na rua. Saca um telefone público branquinho que é indoor? Lembro, dentro de comércio, sim, mesa? Sim, lembro. Então a gente abria a caixa de ficha com clipes de papel. A gente roubava... Cara... Era impressionante, a gente roubou uma pequena fortuna da escola, só em fichas telefônicas. Aí, o que que a gente fez? A gente tinha duas opções. A primeira, comprar uma pequena república no centro da África com as fichas. A outra era nos entupir de cerveja no bar em frente. Com uns 16 anos. Optamos pela segunda opção. Voltando aqui os arcades. A ouvinte Camila Fromer, lá de Campina Grande, nos diz que o irmão dela entrou em um frenesi tão grande com os arcades que acabou virando um adicto. Abre aspas no e-mail dela. No começo, ele pedia dinheiro para minha mãe. Depois começou a vender os HQs dele. Na sequência, ele passou a pegar coisas da pequena biblioteca lá de casa e vendia no sebo. Vendeu o Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Voltando o e-mail. Até o dia que minha mãe o pegou com a coleção de discos do Roberto Carlos debaixo do braço, levando pra vender no sebo. Se desfez do Robertão, cara. Isso foi a gota d'água. Ele foi encaminhado para uma espécie de rehab, que era a casa do meu pai, um oficial do exército lá em Brasília. E as boas-vindas do meu pai para com o filho dele... Quando ele chegou na capital federal, foi uma surra que abriu os dois supercílios do meu irmão. Olha que excelente, cara. Que corretivo. Eu gostava dessa criação militar, cara. Mas, que a ditadura propunha pros filhos do milico. O cara tem um pai da alta patente do exército e se meter no crime, cara. Eu não cheguei a entrar numa casa de jogo. A gente jogava muito em boteco. Hoje é proibido, perto de escola, tanto vender proibido, álcool... Mas não se cumpre. Não, mas hoje é proibido. Eu tô querendo montar uma loja de arcades e de tabaco do lado de um colégio pra crianças. Teoricamente, isso é proibido, mas naquela época geralmente tinha um boteco ali perto da escola onde você podia ficar jogando ali, matando aulas. Porém, nas casas de jogos tinha um climão meio assim de marginalidade, porque sempre tinha aqueles grandalhões que ficavam ali o dia inteiro. Acho que a gente já falou disso. Assim que você enfiava uma ficha e começava a jogar, chegava um marmanjão do seu lado, encostava o saco no seu ombro e fazia com que você saísse da máquina. Tinha também aqueles caras que queriam chamar você para um embate ali, né, sim, cara? Sim, também, né? Tinha isso. Né? Então, e geralmente era um rato de casa de jogos ali contra você, um trouxa que tava tentando comer frutinhas no Pac-Man. Então era um ambiente muito habitado por esse tipo de gente. Tem um episódio, eu acho que é do Everybody Hates Chris, que é bem clássico, que ele vai num arcade e ele vira um puta cara bonzão em um dos jogos lá. Era asteroide, ali era jogo. Asteroide. É o pior jogo que uma empresa de entretenimento infanto-juvenil poderia desenvolver. Mas acontece justamente isso com o Chris Rock lá. Começa a entrar num embate contra um grandalhão lá e a coisa vai por aí. Acho que a gente já falou aqui em um dos episódios, os office boys, né, que não saíam das casas de arcades. Yeah. Eles eram profissionais, esqueciam pastas. Tinha lá uma casa de câmbio, praticamente, nos arcades ali, que é que trocava passe de ônibus por ficha, né, cara? E a violência lá dentro era tão grande que às vezes você tinha que tirar um cadáver de cima da máquina com uma faca cravada nas costas, se você quisesse jogar, né, um determinado jogo. O nosso ouvinte e colaborador, Adolfo Correia, que sempre tá aqui mandando histórias pra gente, mandou a seguinte, abre aspas. Eu morava perto de uma igreja e lá tinha uma imagem de um santo deitado, que se chamava Santo Antônio do Catejeró. Já ouviu falar no Catejeró? Eu sei que você não é o cara que mais entende de santos. Talvez se eu perguntasse uma lista de 7 demônios, você saberia me dizer. Ainda mais santos deitados, né, cara? É, porque, ó, continuando o e-mail dele aqui, ó, ele ficava deitado dentro de uma caixa de vidro, onde os fiéis depositavam donativos. Olha só. Qual foi a ideia do espírito de porco aqui? Pegar um ímã e arrastar as moedas para fora. O engraçado é que depois de um tempo, o padre nunca tinha visto tanta criança beata e donativos a menos na caixinha da igreja. Mas o dinheiro foi muito bem gasto nos arcades do Bar do Bahia, em frente à antiga danceteria A Ponta. Não faço a menor ideia onde fica essa porra. Ele falou, Alexandre, que jogava numa máquina de pinball chamada Solar Ride. E ele gostava tanto da máquina que ele comprou uma. Olha aí, tá, cara. Na sala da casa dele, tá, ele mandou uma até grana, uma foto. Hein, geralmente essas coisas custam caro, mas, como eu falei, a gente vai dar uma alternativa daqui a pouquinho. Ô, Walter, tinha uns jogos clássicos, a gente falou no começo de alguns deles, mas tinha uns outros também que eram sempre muito interessantes, né? Sempre daquele Qbert, né? Que todo mundo falava Qbert, alguma coisa assim. Pulando ali em uma pirâmide, né? E tinha que pintar os degraus. O Galaga, cara, que eu achava muito foda, ele era um tipo um Space Invaders tunado. É, com abelhas, não era? Com abelhas que davam loopings. Verdade, cara. Na verdade, o cara pegou o Space Invader, fumou um pouco de maconha e reinventou aquele negócio ali. Que o Rally-X, né? Obviamente todo mundo falava Rally-X. Rally-X, né? Rally-X. Só que virou Rally-X, que eram carrinhos, eu acho que trilha sonora de game mais popular ever, que era fantástica. Verdade, verdade, verdade. E era mais ou menos assim. Taranana, aí tinha um botãozinho, acho que era nitro, que você apertava. É, naquela época, cara. E o carro disparava. Exatamente, era um F1, você, assim. Era o clássico Pac-Man, né? Que, sempre o Pac-Man virou até desenho animado, cara, né? Virou, cara, e era um lixo. Era um desenho horrível, cara. Era uma bosta, odiável, cara. Que tinha o Mr. Pac-Man e a Mrs. Pac-Man. Era muito ruim mesmo aquilo. Era uma bosta. Elevator, Alexandre. Eu adorava aquele jogo. Você se lembra dele? Não. Um agente secreto. Ah, lembrei, verdade. Que ele ficava descendo um elevador. Isso. Agora, o mais curioso, vinha uma cordinha em cima do prédio e colocava ele e tinha que descer nos andares. Você tinha que descer até o primeiro andar? Porque uma Kombi não deixava um maldito na entrada do prédio? Não. Não fazia o menor sentido. Não fazia, mas o jogo era foda, né? Era muito bom. O Donkey Kong, lembra dele? Ele serviu de trampolim pra vinda do Mario Bros, né? Depois seguiu carreira aí, se tornando o maior spin-off dos games, inclusive tá retornando. Exatamente. Golden Axe, lembra também? Que era ambientado num cenário meio Conan, assim, o jogador tinha que conduzir o personagem aí por aqueles cenários todo cheio de inimigos. É verdade mesmo. Hoje, eu acho que muitos jogos também são baseados, eu acho, nesse Golden Axe. Tem outro também que fez muito sucesso, que era o Cadillacs and Dinosaurs, que era uma história, Alexandre, ambientada em 2513. Se tratava de uma catástrofe ambiental que provocou um colapso na civilização do século XX e acabou resultando o ressurgimento dos dinossauros. Para fazer jus ao título, Alexandre, uma das fases aparecia um Cadillac. Lembra também do Double Dragon, que foi lançado assim, que tinha na abertura um vilão, que ele dava uma porrada na cara de uma mocinha, era isso, né? Eu acho. E aí depois ele colocava nas costas e andando ali com aquela gangue, com a moça com a calcinha aparecendo. Agora, ouçam que doentio isso que eu vou falar. A ouvinte Rita Maciel, ela falou que o irmão dela foi flagrado em frente à TV e ao console de Mega Drive, resetando ali o jogo várias vezes pra ver a abertura ali do Double Dragon. E adivinha o que ele estava fazendo? O quê? Simplesmente depenando ali o sabiá pra aquela calcinha da moça ali, cara, em monopixel, realmente, cara. Realmente, a calcinha era um pixel branco. Era um pixel branco. E ele se masturbava por isso. É. Que doentio, cara. Que loucura, né, cara? Imagina, porque como ele ficava resetando, acho que o botão do Mega Drive ficou até, saca, carcomido, assim. Ficou quase furado ali, cara. O Alexandre, a gente tá falando aqui de arcades. Esse episódio foi sugestão de um ouvinte e ele nos disse que estava fabricando mini arcades na oficina dele. Bacana. A gente falou, pô, mini arcades, mas será que é uma coisa manbaby e tal? Ele mandou o link de um site que ele fez pra gente dar uma sacada. Nós nunca tivemos contato com o produto, mas parece ser uma parada muito bacana. E eu acho legal a gente falar aqui do que ele tá fazendo, que é o Marcelo Estevanin. Sabe qual é o nome dos mini arcades? Como é? Nostalbits. Nostalbits? Já fala o site aí, vai. O site é nostalbits.wix.com/loja. Se você não entendeu a minha pronúncia canhestra, tem o link lá no nosso site, agenteem86.com.br. E o Marcelo, por que ele decidiu por produzir esses mini arcades e transformar isso num produto? Simplesmente ele tem um filho e ele pensou, pô, meu filho não vai ter contato com essas coisas que foram muito interessantes para ele, Marcelo, e para todos nós também. E aí ele decidiu por produzir um mini arcade. Como o Walter disse, olhando pelo site e tal, imagina um arcade e, o mais interessante, 2.000 jogos, Walter. E somando todos os consoles que ele emula, que são os seguintes: o próprio arcade, né, de vários fabricantes, emula o Master System, Mega Drive, Nintendo 8-bits, Super Nintendo e Atari. Cara, o gabinete dele é muito legal, aquele gabinete de arcade. Cara, né? Não vejo a hora de comprar um e deixar as manchas do copo de refrigerante, mas assim, do lado. Pode crer. Você lembra que tinha cinzeiro? Tinha cinzeiro. Tinha cinzeiro, gente. Vou encomendar pro Marcelo. Um com cinzeiro. Com cinzeiro e pra usar ficha, sabia? É. Ele também faz. Ah, também faz com a opção de mandar ver ficha? Também faz com a opção com ficha, bem legal. Bacana. Cara, realmente é bastante interessante. Eu acho que vale a pena todo mundo dar uma sacada aí no mini arcade do Marcelo Estevanin. O Marcelo pede pra avisar que tem um prazo de entrega de 30 dias, que ele personaliza o seu mini arcade. Então você pode escolher ali a estampa que ele vai ter. Ô, Walter, quanto mais ou menos de tamanho dá pra as pessoas terem uma ideia? O quanto será que ele tem de altura? Ele, cara, deve ter uns... Todas essas informações no site dele. Preço e tudo mais. Acesse lá o nostalbits.wix.com/loja. A gente tá falando isso aqui, a gente achou bem legal a ideia dele, tem tudo a ver com o nosso podcast. Bem, pessoal, lembrando a todos que o Agente 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira. Tem um episódio novo de Memorabilia Ridícula e Fantástica. E por onde você fica sabendo disso? Através do nosso Facebook. Dá uma sacada lá na nossa página, dê um curtir. E por lá você fica sabendo quais podem ser os próximos episódios. O nosso site é o agenteem86.com.br. E se você quiser mandar uma história pra gente, depois que você der uma sacada de qual será o episódio, assim como muitas pessoas fazem, mande para o nosso e-mail, que é o falecom@agenteem86.com.br. Como já falamos, a dica dessa semana foi do querido Marcelo Estevanin, o homem que produz mini arcades. Walter, outra presente ouvinte aqui, a Joana Leme, ela falou que o irmão dela adorava games e hambúrgueres e aos 13 anos não saía de um fliperama na Barra Funda. E ele já pesava 100 quilos. Esse vício por jogos eletrônicos acabou quando chegou no fliperama uma máquina chamada Afterburn, que simulava um caça F-15. Você lembra o que era um F-15? Era muito legal isso daí. Você entrava na máquina, sentava ali no assento. Sentava ali. E a cabine, ela girava. Girava, e cara. Nos dois eixos. Loucamente, exato. Eu acho que até tinha a opção de você ficar de cabeça para baixo naquilo, mas eles não habilitavam. Era muito legal. E dando sequência no e-mail da Joana, ela fala que a diversão não durou muito tempo, pois a máquina não aguentou aquela fração de tonelada em cima dela e queimou o motor. O dono do fliperama até bateu no meu irmão pelo prejuízo, mas foi processado pelo meu pai, que é advogado. Olha só que maravilha. O dono do estabelecimento acabou tendo que indenizar a família. Agora, qual é a moral da história? É nunca se viciar em games? Não se entupir de gorduras trans? Até pode ser, mas a maior lição é nunca se meter com um advogado, pois, na verdade, eles são todos uns filhos da puta. Quem falou isso foi a Joana Leme, hein, cara? Ela fala, até mesmo meu pai.